Boa noite, Rádio, com o seu nível de inscrição. Gostaria de chegar a Dona Mariana para o nível de voo 0100, então. Alterna 1-2-1. Dona 739, com a autoridade descida, para o nível de voo 0-5-0. No caso de necessidade de desvios, façam pela direita, devido a dois traços de regra de voo visual, à sua esquerda, um do nível de voo 095 e outro do, em seguida para o 065, o metade de feijão. Eu quero identificação, minha chegada para mais um. Eu estou para o nível de voo 060. No caso de necessidade de desvios, passamos pela direita devido a dois traços de regra de voo visual, à sua esquerda, com posição de 11 horas e o outro com posição de 12 horas. Um está no nível de voo 095 e outro em seguida para o 065, se quiser. Delta, Fox Delta, controle. Fox Delta, um traço de posição de 2 horas, meia a 20 milhas, como oeste, 2 a 1 do é o termo 220, passando de voo 050 para 065. Papai Charles, Delta, controle. Delta, um traço de posição de 2 horas, 5.5 milhas. É um pulaço, mas era nível de voo 095 com deslocamento norte. Controle Salvador, bom, chegou 5893-43000 para o 360, Árvore 1. 5893, bom dia, contato radar, siga para o nível de voo 360, vou direto para o Elefa. 360 está presente o Elefa, voo 5893. voo 340 e a saída São Paulo. E a saída São Paulo, só deu França, 40 para 363. Descendia para 2.000 pés. Ajuste no 016. Post 293, está no centro do Recife, 128.8, alterna 126.0. 3 na BLS, 3 na pista, 1 0, reporte para o horizonte. Fechando a 6250, você via para 3, no TES, ajuste 1 0 na 3. Informe Delta Fox Delta, informe Alpha Tango Índia, na Delta Fedex, autorizado a função para o número 207. São 3663, chame o centro de Recife, 128.3, 5 alterna, 125.1. Para 2 metais, autorizado em LS3 da pista, 1 a 0, reporte estabilizado. 39. 5-6, tá passando. Falta muito em nova besteira, escuta do controle. Falta muito em nova besteira, escuta do controle. Controle 208, Xenia 63, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Controle, bom dia, Xenia 63, nona decolada na Tambor Conor, transmissão ativada. Voltou junto.

Controle Salvador, bom dia, Gol 2171. Cruza nível. Cruza 1300, é São Bruno. Gol 2171, contato radar de decolagem, cruza via São Bruno para o nível de voo 360. São Bruno para o 360, Gol 2171. Autorizado direto do chão. Autorizado, tá? Passar da ordem. Zero, autorizado, quase. Zero. Vendo zero, 1-0-0-0, 1-2, vai. Thank you. 1.28.35, 1.28.1. 3329. Thank you. Papa Romeo, sou mais quente, deve falar 2-1-5-2-0-8. 208, e aqui? Forma 4-0, 7770. Seja instalado terminado 1 minuto para posição floral. Chame o controle LED na sequência 120 decimal 1 e sua coordenação com ele. No 4207, a sua identificação do seu dia bom que para 4.100. Existe no 03. Então, 3740, acima de edificação, deixa o dia bom mais uma para o nível de voo 050. Reduza para 2509. 3740, mantenha a possibilidade de chegada, reduza para 2509. Número 2, na próxima. Para serviço de informação de olho e alerta, chame o centro de recurso 125.45, alterna 126.8. Frequência 126.8. Mais um, na troca de conhecimento no setor, serviço de informação de voo e alerta. 9983, mostrando identificação, busca ajuste chegada aberta para o número de voo 0060. Ajuste no 063. Tango, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, MSC comigo, fazendo Sudeste, Charlie 208, passando 080, subida para 100. Uma Rota 207, subida para 407. Hoje, essa é a notificação do seu dia do mais longo para o número 070.